logo me esqueceu. Não dói saber que no time de trouxas dela eu fui mais um. Eu tô aqui sofrendo e ela lá mentindo. Por que fui fazer isso? Saí do grupo dos parceiros, gastei meu dinheiro. Achei que a moça ainda tava com flow. Eu perdi o juízo. Liguei pra família, se fala, se quer eu parti pra briga. E quando sofreu e ela me deixou assim. Yeah.